Eu vou falar no encontro do grupo do dia 19 e vou fazer como das outras vezes. Eu gravo um áudio e envio para o grupo com o que eu vou falar para evitar qualquer problema com a internet no dia e também para permitir saber previamente os tópicos da minha fala e estimular uma discussão com o conhecimento prévio do assunto. Então, esse é o áudio que vocês estão ouvindo agora e eu vou falar para vocês sobre ornamentalismo, mais especificamente sobre o livro Ornamentalismo de N. Anlin Cheng. Eu tinha escolhido antes falar sobre a estética do fascismo no Japão, no início do século XX, mas eu acabei trocando e preferi falar sobre outro assunto. N. Anlin Cheng é uma historiadora e teórica americana conhecida por seus estudos sobre intersecções de raça, de gênero, estética, literatura americana, psicanálise, estudos asiático-americanos, estudos de negritude. Atualmente ela é professora de inglês e estudos americanos na Universidade de Princeton. Ela nasceu em Taiwan e imigrou para os Estados Unidos ainda criança. Antes de ornamentalismo, ela publicou dois livros: Melancolia da Raça, em 2001, e Segunda Pele, que é sobre Josephine Baker, em 2010. Ornamentalismo é uma questão que vem diretamente do orientalismo. Originalmente, o orientalismo era um campo de estudos que se popularizou na Europa no século XVIII e seriam estudos dos europeus sobre diferentes questões de civilizações orientais, principalmente do Oriente Médio e do Extremo Oriente. Em 1978, Eduardo Said, que foi um professor de literatura e um ativista palestino, publicou um livro chamado Orientalismo, A Invenção do Oriente pelo Ocidente, que virou um livro de referência sobre o assunto e que tem uma visão de crítica política sobre o assunto. Pela visão de Said, orientalismo é uma forma de representação do Oriente que imagina, enfatiza, exagera e distorce as diferenças dos povos e culturas árabes e asiáticos em comparação com a Europa e com os Estados Unidos. E por essa visão, isso muitas vezes envolve ver o outro oriental como exótico, atrasado, incivilizado, sexualizado, bárbaro, ameaçador. Said transformou o orientalismo em uma crítica intensa da atitude do Ocidente em relação ao Oriente. Para Said, o orientalismo serviu como uma ferramenta legitimadora da exploração colonial através de um trabalho de pesquisa pautado na hipótese da inferioridade racial e cultural das civilizações orientais. De maneira geral, o orientalismo passou a ser um termo que é entendido a partir da visão crítica de Said e que coloca o orientalismo como uma espécie de sujeito que transforma o Oriente em um objeto através de uma série de noções incorretas e inventadas. No livro, Said escreveu: "O Oriente foi quase uma invenção europeia, uma representação europeia do Oriente que foi o lugar das maiores e mais ricas e mais antigas colônias da Europa. A fonte de sua civilização e língua, sua contestação cultural e uma de suas imagens mais profundas e recorrentes do outro." Depois do livro de Said, quando se fala em orientalismo, normalmente é com a intenção de se remeter à revisão crítica que Said fez do termo. E por isso o orientalismo ficou como uma coisa pejorativa, negativa, preconceituosa. Cheng pega essas questões críticas da visão de Said sobre orientalismo e expande isso tudo para o que ela chama de ornamentalismo. Antes de Feng, há um livro anterior que faz essa relação entre orientalismo e ornamentalismo. A primeira vez que aparece essa questão é no livro Ornamentalismo, Como os Britânicos Viram Seu Império, de David Cannadini, de 2001. Cannadini é um historiador inglês que já escreveu uma série de livros sobre diferentes aspectos da sociedade britânica. Nesse livro específico, ele sustenta que a relação do Império Britânico com suas colônias não era uma relação como na visão de Said, baseada em preconceitos raciais, xenófobos, culturais, sociais, mas era uma relação ornamentalista. Cannadini argumenta que o Império Britânico existia para promover o que pode ser chamado de projeto imperial hegemônico, que seria ordenar em uma hierarquia unificada igual todos os súditos do Império Britânico em todas as colônias. Seria imperialismo como ornamentalismo. A intenção era criar um processo decorativo, ornamental, em que a maneira como os países britânicos eram fosse reproduzida nas colônias. Era decorar, ornamentar as colônias para que elas ficassem iguais ao Império Britânico. Era perpetuar as colônias como espelhos de adereços, decorações, ornamentos, de uma espécie de cenografia original dos países britânicos. Diferente de Said, que vê o Oriente como uma construção do Ocidente e o outro oriental como passivo, sem ação, sem importância, para Cannadini não se pode analisar império e colônia separadamente, é um processo conjunto, em que cada ornamento compõe o todo. O ornamento da reprodução de rituais britânicos compõe um ambiente ideal do império e das colônias. Para ele, o outro colonial tem um papel ativo muito importante nesse ornamentalismo. Tem uma passagem que Cheng cita o livro de Cannadini no livro dela, mas o uso que Cheng faz do ornamentalismo é completamente diferente do de Cannadini. O livro de Cheng é de 2019, é um livro bem recente, e tem também temáticas bem atuais. É um livro que tem prefácio, introdução, 5 capítulos e um epílogo. É um livro curto, que tem muitas imagens. E, na verdade, é uma junção de uma monografia dela sobre ornamentalismo, com análises de histórias reais, filmes, livros, exposições. E ela decou diferentes textos que ela foi publicando em diferentes lugares para criar a estrutura do livro. Apesar de ter sido influenciada pela visão de orientalismo de Said, da visão de orientalismo perpetuada por Said, Cheng tem também uma visão crítica do livro. Apesar de ser um livro que virou referência, o trabalho de Said é até hoje muito criticado. Ele era crítico literário, o livro trabalha em cima de textos escritos sobre o Oriente por europeus, ele não era historiador. O livro tem erros de história, a visão de objeto passivo que ele tem do Oriente e do Oriental é muito criticada. Said não consegue perceber nenhum tipo de interação dinâmica entre Oriente e Ocidente. É sempre uma relação sujeito-objeto, ativo-passivo. E muitos criticam que a visão de Said é muito masculina, é muito machista, muito sexista. A mulher não aparece nas questões de Said. E a própria Cheng concorda com isso, tanto que o ornamentalismo dela deve ser visto principalmente como uma teoria feminista. Mas como teoria feminista, para ela, o ornamentalismo trata especificamente da mulher amarela, que para ela ainda é um tipo de mulher que está meio que fora, renegada, discriminada das teorias feministas americanas. Ela optou por usar esse termo mulher amarela para ressaltar essa coisa da cor da pele como também uma forma de ornamento, uma forma de distinção artificial. Ela sabe que não existe pele amarela, que isso foi uma invenção de teorias racistas do século XVIII, até para não reconhecer que determinados grupos asiáticos têm a pele branca como os caucasianos anglo-europeus. E ela fala de uma realidade americana, de uma realidade de asiáticos americanos que fazem parte do grupo People of Color, pessoa de cor, que são sempre lembrados por terem a pele como uma espécie de ornamento artificial, que os difere da cor da pele do grupo dominante caucasiano. Para Chang, criar essa teoria feminista do ornamentalismo a partir da mulher amarela é também trabalhar em cima da invenção dessa cor de pele ornamental, é trabalhar em cima dessa separação epidérmica reservada a determinados grupos asiáticos pelo mundo anglo-europeu caucasiano. E apesar dela analisar diferentes coisas no livro, ela relaciona todas essas coisas com aspectos do ornamentalismo da mulher amarela. E sempre evocando um mal-estar dessa figura que é racializada e que é caracterizada como sendo de gênero. Para Chang, qual seria a diferença entre orientalismo e ornamentalismo? Ela escreveu no livro o seguinte: onde o orientalismo trata de transformar pessoas em coisas que podem ser possuídas e dominadas, o ornamentalismo é sobre uma fantasia de transformar coisas em pessoas, através do canal de significado racial, para, paradoxalmente, permitir que o humano escape de sua própria humanidade. Para ela, o oriental sempre foi associado a uma ornamentação excessiva e também à feminilidade. O ornamento associado a determinados grupos de mulheres asiáticas faz com que a pele, a superfície da pele, seja encaixada em determinadas representações, em que o corpo dessa mulher amarela só pode ser visto como um corpo ornamental. Esse tipo de representação tira essa mulher amarela do papel de sujeito e a caracteriza exclusivamente como um objeto, em que a cor da pele e os ornamentos a transformam em algo que não faz parte da humanidade, da personalidade. Humanidade e personalidade seriam características do sujeito caucasiano. O corpo ornamental transforma a mulher amarela em algo que é diferente do corpo habitual, do corpo normal, que seria o corpo caucasiano. Essa figura está tão impregnada de representação que acaba ficando invisível. Está tão incrustada de expectativas estéticas que só se faz presente ornamentada. E esse corpo ornamentado ficou tão conhecido que a personalidade de cada mulher amarela desaparecem de possibilidades de contato, de possibilidades de percepção, de possibilidade de visibilidade. E o corpo ornamentado dessa mulher amarela, ele acaba ficando apenas nessa zona de visualidade. O corpo ornamentado da mulher amarela, como pessoa, passa a ser representado pelos ornamentos associados a esse corpo. Passa a ser entendido, normatizado, materializado através desses ornamentos. Um leque, uma sombrinha, um kimono, uma roupa de seda, uma estampa florida, uma joia, uma sapatilha, um arranjo de cabelo, um adereço de cabeça, um tipo de unha, são ornamentos que acabam definindo a maneira como o corpo dessa mulher amarela é estilizado e representado. O corpo dessa mulher amarela só existe como reconhecível e real através dos ornamentos, através do ornamentalismo que decora esse corpo. Isso seria a ideia central da teoria do ornamentalismo criada por Chang. Ela usa termos de outros autores como hieróglifos da pele, esquema racial da epiderme, para mostrar que o imaginário orientalista criou uma gramática decorativa. Ao se imaginar o outro oriental, se imagina um outro oriental vestido, ornamentado de uma determinada maneira. ela até amplia esse processo do ornamentalismo e faz uma comparação entre a mulher amarela e a mulher negra. Ela diz que o antigo imaginário anglo-europeu que acabou criando essas noções também submeteu a mulher negra a um tipo de estética. A mulher negra estaria submetida a uma estética anatômica em que o corpo da mulher negra aparece seminu com alguns adereços. A nudez da mulher negra também seria uma representação construída pelo imaginário anglo-europeu. A mulher amarela está submetida a uma estética ornamentalista. Mas tanto a mulher amarela quanto a mulher negra são representadas por uma lógica ornamentalista, no sentido de que se cria uma imagem estética através da presença ou da ausência de ornamentos, o que para ela também ressalta a cor da pele como um elemento ornamental de acordo com essa lógica criada por esse imaginário anglo-europeu. O corpo da mulher amarela e da mulher negra são materializados de formas específicas por essa lógica. Ao entender o ornamentalismo como uma teoria de raça, de gênero e de estética, para os estudos asiáticos americanos, Cheng afirma que seu foco não está na mulher asiática ou na mulher asiático-americana real, mas sim na formação muito real de seu fantasma na cultura anglo-europeia, a mulher amarela. A mulher amarela seria essa fantasia, esse fantasma. O ornamentalismo cria uma fantasia, um fantasma, uma imagem real da mulher amarela. O conceito do ornamentalismo de Chang distende a preocupação com a verdadeira mulher asiática ou a verdadeira mulher asiático-americana. E ela procura buscar um novo vocabulário para os estudos asiático-americanos, deslocando o cultural pelo material, o inautêntico pelo inorgânico, o ornamento que transforma o corpo em objeto e materializa uma imagem estética inventada como se fosse real. As análises de Chang no livro relacionam coisas que possam atestar essa ideia central do que ela entende como ornamentalismo. Ela cita, por exemplo, o caso de Afong Moy, que é considerada a primeira mulher chinesa a emigrar para os Estados Unidos em 1834. Ela foi trazida para os Estados Unidos por empresários estimulados em estimular o consumo de produtos chineses. A função dela era fazer apresentações sobre a persona chinesa dela para familiarizar o público americano com coisas chinesas, o que era uma novidade muito grande nos Estados Unidos do século XIX. Nessas apresentações, ela usava roupas tradicionais chinesas e sentava em um trono chinês no meio de móveis, de artesanatos, de objetos decorativos chineses. E ela usava pauzinhos, explicava as práticas sociais chinesas, cantava canções tradicionais chinesas. E às vezes ela exibia seus pés amarrados. E ela se apresentou em vários lugares, em vários estados americanos. As apresentações dela consistiam nisso, em mostrar símbolos chineses, em mostrar ornamentos chineses. A própria figura chinesa dela era um ornamento, era uma representação construída para o interesse do público nesse imaginário exótico oriental. E a Fong Mei foi um marco para o início de todo um imaginário ornamentalista ligado a mulheres de determinados grupos asiáticos. Ela foi o início do contato direto do público americano com essa estética ornamentalismo. Um contato ao vivo, que tinha uma chinesa e ornamentos chineses diante dos olhos de muitos americanos que nem sequer sabiam alguma coisa sobre a China. Para Chang, isso é um exemplo da genealogia, da presença da fantasia, do fantasma da mulher amarela no imaginário americano, através de pessoas reais submetidas a essa lógica do ornamentalismo. Outro caso que Cheng cita é o das 22 mulheres chinesas lascivas. Em 1874, um grupo de 22 chinesas chegou aos Estados Unidos e mesmo com documentos e papéis de imigração em ordem, essas chinesas foram detidas pela justiça pela suspeita de terem vindo aos Estados Unidos para serem prostitutas. O que fez as autoridades americanas acharem isso? O fato delas serem chinesas e a maneira como estavam vestidas. É, de novo, mais uma vez, é a cobertura externa, seja da pele ou da indumentária, criando um imaginário que entende essas mulheres chinesas de um determinado jeito. A sexualização e o propósito delas nos Estados Unidos vem dessa relação com ornamentalismo. Isso virou um caso jurídico chamado Xi versus Freeman, em que a procuradoria se baseou em questões estéticas, em questões ornamentais, para processar essas chinesas. E Cheng até relata uma cena em que um promotor americano espiou nas mangas, nas bainhas, nos colarinhos das 22 chinesas para debater quão larga uma manga poderia ser antes de ser convite para a depravação. Então o ornamento é usado, nesse caso específico, como uma evidência jurídica. Como uma evidência para mostrar o tipo de comportamento das chinesas. Para Cheng, a falta de uma fronteira adequada entre o bordado, entre a indumentária, entre o ornamento e o corpo, revela toda uma relação entre a personalidade e suas coberturas externas, a partir desse imaginário ornamentalista. Outra referência que Cheng utiliza é a atriz americana com ascendência chinesa Anna May Wong, que é considerada a primeira grande estrela ásio-americana de Hollywood. Ela trabalhou no cinema entre as décadas de 1910 e 1960. E apesar de ser uma atriz referente para a comunidade ásio-americana e também conhecida fora dos Estados Unidos, ela acabou fazendo uma série de papéis estereotipados, como a Dragon Lady, a Flor de Lótus, que refletem uma série de preconceitos com determinados grupos asiáticos. E, ao mesmo tempo, ela virou uma espécie de símbolo fashion pelo tipo físico, pelo corte de cabelo, pelas roupas que se encaixavam nessa estética ornamentalista que Cheng mostra. Anna May Wong foi um ornamento vivo dessa estética ornamentalista. Anna May Wong como que representou a construção de uma identidade fantasma para o grande público, que está baseada no ornamentalismo. A carreira dela como atriz está baseada na construção de um corpo em cima de adereços, de decorações que vão de encontro, novamente, aos estereótipos do imaginário ornamentalista. Cheng também cita a mostra de 2015 do Instituto de Trajes do Museu de Arte Metropolitan, que tinha o nome de China Através do Espelho. Para ela, essa mostra do século XXI acabou reproduzindo os antigos princípios negativos do orientalismo. E serve como exemplo claro de como o ornamentalismo até hoje é uma forma dominante para expressar esse corpo inventado por esses princípios ornamentalistas. Para Cheng, essa estética ornamentalista domina essa mostra e ela cita como principal exemplo uma obra chamada A Memória de Pequim número 5. De Li Xiaofeng, e Cheng chama essa obra de Mulher de Porcelana. É um vestido todo feito de pratos quebrados, xícaras de chá e outras peças de porcelana da dinastia Qing. Um vestido é, para Cheng, um ornamento que associa a porcelana chinesa, outro produto ornamentalista característico desse tipo de processo de invenção da imagem do Oriente. E então, o vestido ele associa a porcelana chinesa com a indumentária do corpo. O ornamentalismo transpõe o imaginário que o Ocidente tem da porcelana chinesa para o corpo. A porcelana passa a ser uma indumentária, passa a ser um exemplo máximo da materialidade do ornamentalismo. A porcelana chinesa vira, literalmente, a superfície do corpo. Vira, literalmente, o ornamento da pele. E isso, de novo, relacionado à figura da mulher amarela. Cheng ainda utiliza outros exemplos para ilustrar a teoria dela. Ela cita, por exemplo, o live action de Ghost in the Shell, de 2017. E, como eu falei, todos os exemplos que ela coloca no livro têm essa função de exemplificar os diferentes pontos do que ela classifica como ornamentalismo. Em uma das passagens do livro, ela escreve: "Este livro apresenta um encontro intencional com a feminilidade amarela, como um estilo persistente, brutal e requintado. Esta é uma canção de luta que deseja atacar de frente, não simplesmente negar ou denegrir, mas atacar de frente as condições objetivas sobre as quais a feminilidade amarela foi construída." Cheng afirma que o ornamentalismo é uma maneira de trazer a mulher amarela como um assunto a ser discutido pela crítica, pela intelectualidade, que a figura e até pela sociedade americana. E que a figura da mulher amarela ainda carece muito dessa discussão. E que o ornamentalismo é uma teoria feminista proposta principalmente para colocar no centro das discussões toda essa objetificação, toda essa ornamentalização da mulher amarela e toda a problemática que isso traz para a mulher amarela. São esses os tópicos do livro de Cheng que eu pensei em destacar de maneira resumida para vocês. Cheng criou um ponto de vista interessante sobre esse assunto. Ela não fala que determinados países asiáticos têm uma cultura muito ornamentalista e que nesses países a indumentária, a vestimenta tem um caráter muito ornamental. O corpo acaba virando também uma coisa ornamental em determinados países asiáticos. Então ela não diz que essa cultura ornamentalista já vem previamente de países asiáticos. Ela trata do que acontece fora desses países e trata especificamente da realidade americana. A visão dela sobre o assunto, então, está limitada à realidade americana, a uma realidade anglo-europeia. Não há uma análise mais aprofundada da cultura ornamentalista asiática e que tipo de representação, de construção, de intenção tem nesse ornamentalismo em determinados países asiáticos. Eu tenho umas coisas para falar sobre o livro dela, mas eu vou deixar para o dia 19 para discutir e acrescentar essas coisas. Eu também envio por e-mail alguns links que podem contribuir para entender melhor o que ela propõe e para conhecer algumas coisas que ela analisa. Mas, por enquanto, é isso que eu tenho para falar sobre o livro Ornamentalismo, de Anyan Lin Cheng. E eu agradeço muito a quem ouviu, pela atenção e pela paciência. E espero que meu áudio tenha conseguido explicar alguma coisa sobre o livro e que algo do que eu falei sirva para a próxima discussão do grupo. Muito obrigado a todos, a todas e a todos, e até dia 19.